Panorama Agrícola para 16 de novembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 16 de novembro de 2011, noite de lua cheia, está no ar o Panorama Agrícola. Vim aqui para tocar pouca choque de vaneira, e agora eu quero ver. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe, e o ditado do programa é: melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Confira no Panorama Agrícola de hoje, dica para uma vida saudável. INCRA amplia trabalho em Santa Catarina. E na entrevista, a agricultura familiar quer avanços no fornecimento da merenda escolar. Participe do Panorama Agrícola, ligue 483239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para uma vida saudável, beba bastante água durante o dia. Evite bebidas alcoólicas. Não fume. Não beba café em excesso. Não coma muito de uma só vez. Prefira de 4 a 6 pequenas refeições durante o dia. Coma sempre frutas, verduras e legumes. Evite gorduras, doces e sal. É hora das notícias. O INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, informa que os proprietários e detentores de imóveis rurais aqui de Santa Catarina não vão mais precisar sair de seus municípios para solucionar questões de documentação e de cadastro de suas terras. É que houve uma ampliação nas unidades de cadastramento, no atendimento. É uma ampliação de 281 para 286 unidades municipais de cadastramento. Esse trabalho foi concluído no último mês de outubro. A cobertura da rede de atendimento do INCRA abrange então quase 100% dos municípios catarinenses. Há ainda 7 cidades que não possuem unidades de atendimento, mas são municípios litorâneos, onde praticamente não há imóveis com destino rural. As unidades municipais de cadastramento são constituídas a partir da assinatura de um termo de cooperação técnica, uma parceria firmada entre o INCRA e as prefeituras, com o objetivo de ampliar a abrangência e a eficácia do cadastro de imóveis rurais por meio desse trabalho, desse serviço descentralizado. As unidades municipais de cadastramento, elas recebem documentos e auxiliam os proprietários rurais na emissão de certificados e de outros documentos necessários para a regularização de suas propriedades. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Recentemente, a FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, teve um encontro com o governo do estado para tratar de merenda escolar. Na linha está o coordenador da FETRAF Sul em Santa Catarina, Alexandre Bergamin. Quais são as ideias, as reivindicações da agricultura familiar para essa questão da merenda escolar, Alexandre? Nossa saudação a você, Mauro, a todos os ouvintes da rádio. Nós, então, temos já anos discutindo esse tema da importância que tem os mercados institucionais, seja da alimentação escolar, seja dos hospitais, seja dos presídios, enfim, qualquer tipo de mercado institucional, para a agricultura familiar, porque representa uma oportunidade de comercialização e representa uma oportunidade também de um preço melhor dos produtos da agricultura familiar. Então fizemos um grande debate desde o ano passado, esse ano, com duas audiências públicas, tentando convencer o Estado de que a terceirização da alimentação escolar não é um bom caminho para o Estado e que o Estado deixa de colocar na mão do agricultor familiar milhões e milhões de reais oriundos aí de recursos federais e também do recurso do próprio Estado. Então, com a legislação hoje que a gente tem, onde que prevê que no mínimo 30% da alimentação escolar deverá ser comprada dos agricultores familiares, isso gera no estado de Santa Catarina em torno de 12,5 milhões de reais por ano que deveriam ser aplicados para nessa questão e não estão sendo. Então a reivindicação nossa é que o estado insere com a terceirização da alimentação escolar e faça uma gestão, uma autogestão, né, uma gestão pública desses recursos, envolvendo as secretarias regionais, envolvendo a Secretaria de Estado da Educação, para que o agricultor possa fornecer essa alimentação nas escolas. Na sua avaliação, Alexandre Bergamin, isso já será possível no ano de 2012? Então, o governador do estado assumiu o compromisso com nós, né? Quando a gente fala nós, é a FETRAPSUL, o Conselho Estadual de Alimentação, o CAI, é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, são as entidades ligadas aí à Via Campesina, né, e outras ONGs do estado. Então, o governador assumiu esse compromisso que logo no início de 2012 irá iniciar um projeto piloto, uma experiência de compra de alimentação escolar em uma região do estado, e indicou o oeste de Santa Catarina por ter uma organização maior. Nós defendemos que tem que iniciar, sim, com esse processo de um projeto piloto, para a gente compreender toda essa máquina, estrutura de como vai funcionar, mas que nós temos outras regiões do estado que têm esse potencial de fornecer alimentação escolar, como é o sul do estado, por exemplo, como é a região norte do estado, ou serrana do estado, que já tem uma organização, né? E é importante lembrar, Mauro, que dos 293 municípios do estado de Santa Catarina, 227 já fornecem já compram alimentação direto do agricultor na rede municipal. Então nós temos uma condição, sim, de já na metade do ano que vem ter uma estrutura capaz de dar condição de atender a demanda que o estado tem em no mínimo 30% da alimentação escolar. Quantos municípios, Alexandre? São 227. Dos 293? Dos 293 que já fornecem ou no mínimo 30% da alimentação escolar na rede municipal. Há o caso, por exemplo, do município de São Domingos, que já chega a quase 100%, a outros municípios que já chega a 60%, né? Então tem uma base organizada para dar conta já no início desse processo da alimentação escolar. Então nós estamos com um grupo de trabalho que se instalou, que o governador anunciou que vai instalar a partir dessa semana, envolvendo 3 pessoas da sociedade civil e mais 3 pessoas do governo do estado, para elaborar a proposta, formular a proposta de autogestão pelo estado, para nós, já no início do ano, termos o início disso, até porque o governador precisa se decidir sobre o fim da terceirização ou não, sobre o processo de transição que vai ter nessa questão. Então, estamos ansiosos e esperando que realmente o governador cumpra a sua posição, que é de acabar com a terceirização e no ano que vem já iniciar a aquisição via agricultura familiar. Exato. A ideia, então, é avançar um pouco mais aí para que o agricultor familiar possa, de fato, fornecer a merenda escolar para as escolas dos municípios e também do estado. Alexandre Bergamin, da FETRAPSUL, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Mauro. Um abraço a todos vocês. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou